Saudações alviverdes a todos! Eu sou o Conrado Cacace e está começando mais um... Periscaço! É, Periscaço, todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas aqui no Facebook, www.facebook.com/página.verdaço. Quantas emoções tivemos essa semana com o Palmeiras, né? Nossa, muitas emoções. Na verdade, a gente se limitou a secar o gambá. Mas deu certo a secada, né? Mas eu achei interessante a entrevista que o Cuca deu hoje. Deu para fazer um bom resumo do que foi a semana, depois daquela roubalheira em Belo Horizonte. E já tem algumas dicas do que vai ser o time para o jogo contra o Coritiba, que vai ser na segunda-feira. Que pau no cuzice, né? Jogo na segunda-feira à noite. Legal o jogo no sábado, né? Eu gosto mais de jogo no sábado do que no domingo, particularmente. Aí é gosto meu. Mas entre ter jogo no domingo e na segunda, é claro que eu prefiro no domingo. Tem que ter futebol no fim de semana, né? Vamos ficar sem futebol mais um fim de semana. Já ficamos tantos aí por causa da merda da seleção brasileira, né? Mais um fim de semana sem bola, mas compensação segunda-feira é monopólio nosso. Sei lá se isso é grande coisa. Eu preferia realmente jogar no fim de semana. Cuca disse que Jean permanece no meio-campo. Achei que foi uma das revelações mais relevantes dessa coletiva. Provavelmente Daverson continua também. A questão é se o Dudu joga, né? Eu acho que joga. Quem quebrou o galho dele foi o William, sendo expulso. Então, não vai ter muito segredo. Sai o William, entra Dudu. Quero ver quando tiver todo mundo à disposição de novo. O que ele vai fazer? Então, a tendência é jogar Guerra, Moisés, Dudu e Daverson com Tietê e Jean na cabeça de área. Na linha de zaga, Mike e Egídio. E no centro vai ser Edu Dracena e Juninho. Essa é a tendência, né? Eu achei interessante que no começo ele falou que nós perdemos o William e Juninho. Eu não sei se ele se confundiu, né? Eu acho que ele quis falar que perdemos o William e Luan. Mas se vocês estavam atentos na coletiva de hoje, ele falou perdemos o William e Juninho. Talvez tenha sido um ato falho dele, de querer falar Luan, e aí ele falou quem ia entrar no lugar dele. Enfim, procurei depois se tinha notícia do Juninho ter se machucado, não achei nada. Então, acho que é isso mesmo, então. Coritiba vai vir com a zaga, 3 dos 4 da linha defensiva vão vir do banco, porque está tudo suspenso, os caras foram... 3 suspensos, sendo que um cara conseguiu. Como chama aquele zagueiro dele? É o Werley. Não sei se é o Werley, se é Werley ou se é alguma coisa parecida com isso. Enfim, o cara conseguiu ser expulso depois que o jogo acabou. Então eles já estavam com 2 suspensos por cartão amarelo na defesa. E aí o terceiro acabou levando o cartão vermelho. Então eles vão vir com a defesa reserva. Você imagina, a defesa do Coritiba titular já não é lá essas coisas. Imagina quando vem a reserva, né? Então, tudo leva a crer que o Palmeiras vai fazer uma boa partida. Eu não vou conseguir acompanhar a partida do estádio desta vez, por causa de horário ruim, etc. Não consigo, né? Tem outras coisas que eu preciso fazer antes e aí não consigo chegar a tempo no estádio. Então, vou acompanhar pela televisão como se fosse um jogo fora. O Periscaço de segunda-feira, obviamente, está adiado para terça, tá? Isso já fica aí o aviso para vocês. Eu queria levantar uma situação que as coisas só se tornam assunto quando aparece, né? Eu queria levantar um assunto que ele não apareceu. Que se chama Felipe Melo. Vocês notaram como o Felipe Melo está calminho? como ele está quietinho, como ele baixou a bola, é o primeiro passo, tá? Faltam aí 15 jogos. Não sabemos se ele vai continuar no Palmeiras para o ano que vem. É, já não vai jogar contra o Curitiba, já ficou claro isso também na coletiva de hoje. Mas tá quietinho, baixou a bola e não está dando margem à confusão. Eu não quero ser aquele cara que seca, né? Que daqui a pouco amanhã ele solta uma e fode tudo, né? Mas em princípio ele está indo bem. Então eu queria deixar registrado: parabéns para o Felipe Melo por não estar atrapalhando. Que um dos grandes receios que eu tinha nessa história de reintegração e etc., era dele chegar e, sabe, ficar chamando holofote, ficar causando mal-estar no grupo, gente que não gosta, nego que aparece demais, né? Ele não está fazendo isso. Então, isso é ótimo. Então, isso, apesar da desastrosa coletiva que ele deu um dia depois de ser reintegrado. Mas depois disso, não tenho nada para falar do Felipe Melo. Tá? Parece até que ele andou carregando uns carrinhos de areia lá, né? Levou uma bronca lá, né? Enfim, não sei o que aconteceu. Então é isso, gente. Não tem muito o que falar dos treinos, óbvio. A gente não consegue acompanhar os treinos. Queria tanto poder ver os treinos. Vocês não sabem que eu queria ver os treinos. Preciso de vocês. Vocês aí que assistem, que gostam de ver o Periscasso, ajuda nós, né? Custa nada. Quer dizer, custa um tiquinho, custa aquela cerveja, né? Uma cerveja a menos que você, né, puder colocar lá no Padrim. E prestigiar nosso projeto, porque a gente chega na conta de 1.000 padrinhos, para daí eu poder ir lá acompanhar o treino. Aí eu vou falar para você: pô, o Egídio tá treinando bem, gente. Por isso que o Cuca tá escalando ele. Ou então chega aqui e fala: meu, o Egídio continua sendo Egídio e o Cuca tá louco. Só que eu não sei, eu não posso falar nenhuma coisa nem outra para vocês. Queria muito poder, então vamos lá. Padrinhada aí, vocês que estão assistindo aí, ajudem, por favor, coloquem o um link www.padrim.com.br/verdazo. Deixa eu dar uma saudação aqui para o Vitor Fukuda, para Franciele Bueno, para o Eduardo Paim, palco suspenso, para os padrinhos, mais padrinhos: Prilato, Márcio Avena, Diogo Mustaro, Leonardo Carneiro, Elton Francis, Maurílio Martins, padrinho, seja bem-vindo. Fabrício de Vence, Davi Felipe, Jorge Barros e Alexandre Righetti. Alexandre Righetti, Alexandre Righetti, tem uma coisa para falar para você: você é muito bonito, cara. Nossa, você é bonito, você é um cara bem apessoado, né? Você tá fazendo errado, você devia ser ator da Globo, cara. Entra São Paulino aqui, os caras ficam, né, com essas coisas. Abração pro Daniel Wagner. Ô, meu, você esqueceu de mim, cara? Vamos conversar. Pro Leandro, pro Marcos Vinícius Peixoto, para o Celalco, para o Maiorino, para o Wagner Baltazar, que diz que o fim de semana promete. Bambi se afundando de vez, Gambá perde, entra em crise, e começamos a semana bem, ganhamos mais uma no Pacaembu. É um negócio que quem fala paca. Eu acho paca é uma intimidade falsa. Nunca chamou um Pacaembu de paca. Com relação ao Bambi, esse jogo com o Vitória é fundamental, né? Eu arrisco dizer que eu vou quase torcer pelo Vitória, o mesmo tanto que eu vou torcer pelo Palmeiras na segunda. É quase a mesma coisa. Lógico que nunca vai ser igual, mas é muito, muito, muito importante que o Vitória ganhe de São Paulo. Muito. Se o São Paulo perder do Vitória, eu já começo a pensar em abrir aposta. Vai cair, sabe? Mas vamos lá, vamos esperar, sem secar. O Gambá vai jogar com o Vasco em casa, se não me engano. E acho que ganha. Acho que o Gambá ganha. Porque é o Vasco, né, gente? Mas tem essa questão do Vasco ter aí trocado de técnico, né? Recentemente. Quando troca de técnico, sempre dá uma empolgada, os caras ganharam do Grêmio, sem torcida, tudo bem que era um Grêmio remendado ali e tal, mas era o Grêmio. E, então, não que vai ser fácil, mas eu ainda acredito que o Gambá vai ganhar. Não estou preocupado com o Gambá ganhando. Estou, como eu disse para vocês, eu acho que se a gente chegar no jogo contra o Grêmio, passar o jogo contra o Grêmio e tiver a 10 pontos, nós estamos dentro ainda. É, porque é depois do jogo do Grêmio, uma sequência de 3 jogos que o Gambá vai afundar. Tá? Eles vão perder ponto em Campinas, vão perder para a gente em Itaquera e depois vão perder num jogo que eles vão sair aí, que eu já não lembro mais contra quem. Eles vão perder 8 pontos e a gente vai tirar esses 8 pontos em 3 rodadas. Quer dizer, vai estar a 10, vai cair para 2. Tá? Eu imagino isso. Ou vai estar 11 e vai cair para 3. Eu falei 10 ou 11? É 11 a conta que eu fiz. E nós estamos a 13. Então, assim, a gente tem 6, 7 rodadas para tirar 2 pontos. Para chegar na rodada 30, se não me engano, 31, que vai ser aquela sequência de 3 que nós vamos tirar 8 pontos. Aí, estando a 11, se tiver 10, melhor ainda. Cai para 3, cai para 2. Faltando 5 rodadas. A raiz é estranha. Aí vai acontecer igual aconteceu com a gente em 2009. Aliás, foram fazer pesquisa aí, em 2009 o Palmeiras estava 13 pontos na frente do Cheirinho na rodada 23, que é exatamente a situação de agora. Quer dizer, não é indício que vai acontecer, Cheirinho, de nada disso. Mas não é nem um indício, é uma prova que é possível. Matematicamente é absolutamente possível. Então, não custa nada sonhar, gente. Eu falo todo periscato isso aqui, a gente vive de esperança. Então a gente tem que alimentar essas esperanças, que é o que faz os jogos do Palmeiras serem mais legais, né? Você vai para o jogo contra o Coritiba, na segunda-feira à noite, né? Sem nada para aspirar, sem sentido figurado, tá? Aspirar no estilo de aspiração, né? Aspirar a algo, não aspirar a algo. Transitivo indireto, tal verbo. Então você vai para o jogo sem aspirar a nada, é uma coisa. Quando você vai para o estádio já pensando num objetivo maior, é outra coisa, sem dúvida. Não influencia o prazer de, no campo, ver o Palmeiras ver o jogo, tá? Mas é óbvio que é diferente, tá? Mas isso é uma coisa até interessante, né, gente? Principalmente quando começaram os pontos corridos. Era uma coisa que eu sempre debatia em grupo de e-mail do Yahoo Grupos que tinha na época. Falando de 2003, né? 2003, 2004, 2005, os primeiros anos de campeonatos de pontos corridos do brasileiro. E que eu defendia isso já para o pessoal que eu conversava, que não era nem só palmeirense, eram grupos que tinha gente de tudo que é time. Eu falava, meu, o prazer do campeonato de pontos corridos é você ir todo fim de semana ver o teu time jogar e ganhar, não importa de quem, e não importa em que lugar você está. A tua missão é ganhar aquele jogo. Aí no final, quem ganhou mais jogos, quem fez mais pontos, é campeão. Então essa é a graça dos pontos corridos, é jogo a jogo. Né? Você não tem que ficar fazendo uns negócios mirabolantes, que a gente acaba fazendo, mas não é esse o principal. Pontos corridos, a graça é, pô, meu time está em décimo, mas eu vou ver ele jogar e vou ver ele ganhar. E vou ficar feliz pra cacete se ele ganhar o jogo. É jogo a jogo. A gente não é casado com o título, a gente é casado com o clube, com a camisa. Então, sabe, não deveria ser determinante para você ir no estádio ou não. Claro, aumenta o prazer se você está aspirando a algo. É esse o ponto que eu queria defender. Aqui, ó. 12 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Cravou o Stefano aqui. E vamos ser campeão. Ah, se fizer isso aí que você está falando, vai ser campeão. Porque aí vai dar mais 38 pontos em cima dos 37 que a gente tem, né? 38 com 37, 75. 75 é campeão. Grande abraço pro Luiz, pro Maurílio, pro Paulo André, pro Leopoldo, pro Governador, pro Rodney, pro Jonathan Wallace. Diz que não percebeu o Cuca falando aquela história do de que perdeu o Juninho. Repara lá, então. É, o Luiz está cornetando. Diz que Thiago Santos no banco, não gostei. Então, ele justificou a presença do Jean, que ele vai insistir com o Jean, por causa da característica dele de chegar à frente, do chute de fora. É, ok. Se fosse o Jean do ano passado, eu estaria de acordo com o Cuca. Só que o Jean desse ano, ele aparenta, tá? Ele aparenta não estar com o físico adequado. Ele, né, parece que ele estava com problema de lesão, né? Parece que é lesão crônica. E não, ele não parece estar recuperado, porque ele fica para trás. Ele não tem mais aquele arranque, ele não tem mais aquela chegada que ele tinha, que ele já mostrou que um dia teve. E não tá tendo. Então, realmente isso daí, eu tô com você nessa, cara. Eu não sei se seria até o Thiago Santos a minha opção. De repente eu colocaria o Moisés de segundo volante, e abriria a vaga ou pro Keno, ou pro Roger Guedes, ou, né, você tem outras opções para jogar aberto de forma mais ofensiva. Não sei. Werley diz que é o nome do zagueiro do Coritiba. Então, um grande abraço aqui para o Jair, para o Guga, para o Zé Carlos, para o Marcel, para o Salzano, para o Marcos Vinícius de novo, que colocou o link aí. Para você também, Priolato, para você também. Sei lá, todo mundo pedindo abraço. Mamê Maguila, quer mandar um abraço? Meus amigos. Aracaju. Ah, tá bom. Ó, Henrique, Marcel, parem de pedir abraço. Façam perguntas que eu mando abraço. Marcos Vinícius está perguntando se eu vi a entrevista do Maurício para o Globo Esporte. Não vi. Eu cheguei em casa, eu consegui ver a coletiva do Cuca. Eu foquei no Cuca. Não, eu não vi do Maurício. O Elton está muito loucão aqui. Está falando, tá dizendo que prefere o Jean como lateral do que como volante. De jeito nenhum, Elton. Você está muito loucão ou você não está acompanhando direito os jogos do Palmeiras. Como lateral, todo mundo que joga em cima do Jean está deitando. Mas está deitando em cima do Jean como lateral. Ele não consegue mais acompanhar. Está igual o Zé Roberto. Não consegue acompanhar. Desculpa, não dá. Tá, abraço para todo mundo aqui. Até um monte de gente entrou, bicho. Olha lá. Everton, Marcos, Surrilha, o Guilherme, oiê, oiê. É estranho isso, não, né? Oiê! O Moisés, não se machucasse, teria grande chance de ir para a Copa, de ser testado no lugar do Renato Augusto. Então, Guilherme, oiê, foda-se. Foda-se a Copa. Foda-se, né, seleção brasileira, foda-se. Um grande, enorme foda-se para a seleção brasileira. Abraço para o Rudney, para Laís Albano, que gosta de séries, para o Fábio Costa, que não é o goleiro. E aquela que ele mencionou aqui, o Fábio Costa. Nas próximas 6 rodadas, vamos estar a 8 pontos dos gambás. 6 rodadas foi a conta que o Cuca fez hoje na coletiva. Então a gente está a 13 nesse momento. Então nas próximas 6 rodadas, a gente precisaria ganhar 5 pontos em relação a eles. Ou seja, fazer sempre o mesmo resultado que eles, menos em duas. Quer dizer, nas próximas 6. Em 4 você faz o mesmo resultado. Se eles ganharem, a gente ganha. Se eles empatarem, a gente empata. E em duas delas, eles perdem 5 pontos e a gente ganha as duas. Sei lá em quais, né? Então, mas essa é a projeção do Fábio. Eu repito, eu acho que se a gente chegar, passar do jogo do Grêmio e tiver a 10 pontos, 10, a gente está no jogo. Rodolfo, o homem dos memes, Renato Tonini, que é carioca, o Rubens Viana, um abraço. Rubens Viana, ô Rubens Viana, o pessoal que está pedindo abraço aí, vocês estão pedindo abraço, fica padrinho, né? O que que custa? Né? Quer abraço? Quer, né? Como o Cuca sabe que a moça do gemidão é loira? Não sei, ele falou a loira, mas deve ser a imaginação dele, né? Eu não sei se. Aliás, na verdade, foram buscar a autora do gemidão, né? Eu não tive a curiosidade de ver. Não sei se ele é loiro ou não. É, mas talvez ele tenha visto essa reportagem aí que acharam a loira do gemidão. A loira do gemidão, a mulher do gemidão, eu não sei se é loira. Charles Carvalho, você acha que o Cuca vai mesmo para o Atlético no começo do ano? Por que você põe o Cuca vai mesmo? Eu imagino que você esteja então pressupondo que o que você ouviu por aí na internet ou no WhatsApp e você já ficou todo preocupado. Sabe o que eu tenho a dizer para você? Vai cagar, fica dando ouvido para boatinho de internet, vai cagar. Ah, leva a patada mesmo. O Douglas Utiama disse que o Jean is the new Zé. É mais ou menos por aí, cara. Pelo menos na parte da lateral. Agora, no meio-campo, pelo menos o Zé Roberto, quando entrou, tem entrado bem. É, o Jean já nem isso. Engraçado, né? O Jean, com 10 anos a menos que o Zé Roberto, já estava com o físico inferior. Sei lá o que tá falando do Roginho e do José também estão faltando, né? Se estiverem vendo aí, pode aparecer, viu? Roginho e José. Luan acabou de entrar, ambicanhoto. Rubens Viana, você acha que o prazo vai renovar? Acho que sim, acho, apenas acho, chute, não tenho a menor condição de dá uma opinião com nenhuma base, é só um chute. E na sua opinião, o Felipe Melo deve jogar? Então, Felipe Melo, primeiro, ele tem que reconquistar o respeito do treinador e dos companheiros. Os companheiros, eu nem sei se ele chegou a perder. O treinador, ele perdeu. Então, ele tem que reconquistar. Depois, ele tem que mostrar que ele se encaixa no esquema que o Cuca quer. E aí, só vendo treinos para poder falar para você se ele pode ou deve jogar ou não. Como eu não vejo treinos, como a gente ainda não chegou nos 1.000 padrinhos, eu não posso falar isso para você, Rubens Viana. Mas quem sabe o dia que a gente chegar no 1.000, né? Ah, o Douglas já falou que é loira, sim, é loira. Rodrigo Guedes, boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. Você aprovaria a contratação de Lucas Lima no Palmeiras? Nem fodendo! Nem fodendo! Não sei se fui claro, mas se não ficou claro, eu vou dar um reforço. Nem fodendo! Lucas Lima, caralho! Iria de Borja e Edeyverson contra o Coritiba? Não, de cara não. Talvez uma opção para o segundo tempo em caso de necessidade. Eu não escalaria os dois de saída, não. Preferiria um dos dois. Eu preferiria o Daverson. Fazendo aquilo que eu te falei. Puxar o Moisés para a volância no lugar do Jean. E aí, quem tiver treinado melhor ali entre Roger Guedes, Keno, um cara mais agudo, né? Eu optaria por ele. Não faço a menor ideia do que o Matos foi fazer na Europa, Luiz. Mas a gente já imagina, né? O que que o cara pode ter ido fazer lá? O que você achou dos nomes que o Cuca está monitorando e podem voltar de empréstimo? Perguntou o Daniel Lourenço. Ótima pergunta. Bom, são vários nomes, né? Vamos por partes. O primeiro, o último que saiu, vamos pelo último que saiu, que foi agora há pouquinho o Thiaguinho, né? Thiago Martins. Acho que deve ser uma opção para a zaga para o ano que vem, sem dúvida nenhuma. Tá? É ir para o Bahia, jogar lá 3 meses e voltar e reassumir a 31. É dele. Eu contaria com ele. João Pedro e Vitor Luiz. Se estiverem a fim de pegar um banquinho, ótimo, né? Lutem pela titularidade. O que não pode é chegar falando assim, não. Só vem ou se é para ser titular. Não, assim não, velho. Assim, tchau. Né? Então, o Vitor Luiz tem essa preocupação. Ele já deu declarações de que ele quer jogar, porque ele já está numa idade que não dá mais para ficar nessa de de ficar sendo opção de banco, e que ele quer estar no time onde ele possa jogar. Talvez isso tenha servido para esse ano, inclusive ele fez um bom ano, tá fazendo um bom ano pelo Botafogo. Agora, no Palmeiras, cara, não tem essa, bicho. Não tem essa. Você só vai ser titular absoluto se você for, porra, muito acima da média. Desculpa, Vitor Luiz, não é o teu caso ainda, tá? Então não dá para chegar com essa marra, não. Se você chegar na boa, disposto a brigar pela posição e confiar no julgamento do treinador, beleza, bem-vindo. Eu gostaria de ter o Vitor Luiz nessa condição. Mas também não abriria a mão de chegar no Matos e falar: Matos, vai pro mercado e traz um lateral esquerdo foda, tá? Que é pro Vitor Luiz ter que ser muito foda se ele quiser jogar. Que é o que a gente tem que almejar para todas as posições do Palmeiras. Eu quero ter 11 caras muito fodas jogando no Palmeiras em campo todo jogo. Eu acho que você também quer. Tem mais, né? Matheus Salles. Matheus Salles é incompreensível como caiu de nível, né? Como caiu de performance. Tava jogando tão bem no final de 2015, né? Era um moleque que jogava de cabeça erguida, passadas largas, né? Passe bom. Eternamente vai ter a seu favor a história de colocar o Lucas Lima no bolso. Então, é meio assustador ver que ele é reserva no Bahia. E se ele é reserva no Bahia, ele não vai ser mais do que reserva no Palmeiras. Pode ser uma boa opção também, né? Mas aí você vai ter que se desfazer de alguns, né? O primeiro da lista seria o Felipe Melo. Mas a gente tem bastante volante, né? Tem Bruno Henrique, tem Tchê, tem Jean, tem Thiago Santos. Matheus Salles, para ser o quinto volante, sexto volante do elenco, será? Talvez, né? Tem mais algum aí? Ah, o Arthur, né? O Arthur é aquilo, cara. Eu não estou acompanhando ele na Série B. Tenho que ser honesto com vocês, como sempre sou. Mas quem tá vendo tá maravilhado. Ah, tá jogando pra caralho, não sei o quê. Bom, primeiro, é Londrina, é Série B. Então, é um parâmetro que tem que ser tomado com muitas reservas. Lembro dele na Copa São Paulo do ano passado. Era um fominha do cacete e era cemitério de jogada. Claro que em um ano e meio, nessa idade, né, de 19, 20 anos, evolui pra cacete, aprende pra caramba muito rápido. Então, quero dar esse benefício da dúvida para ele. E, aliás, tem as testemunhas que falam que está muito bem. Então deve ter evoluído bastante nesse sentido. Então vamos torcer, cara. Não sei realmente o que esperar do Arthur. Óbvio, ele também chega numa posição que a gente está muito bem servido, né? A gente tem o Keno, tem o Eric, tem o Roger Guedes, tem o William, o próprio Deverson pode jogar aberto. Então, Dudu. Então, quem que vai sair para, né? Alguém tem que sair. Seria o Eric, talvez. Pode ser. Mas vocês vêm cá, vocês não esperam uma boa contratação pro ataque ano que vem também? Eu espero. Roger Augusto, você é o Roginho? Você é o Roginho, Roger Augusto? Roginho, que assinava Roginho no Periscope? Se for, é você mesmo. O Gagliotti disse que o próximo ano vai subir seis da base. Ah, acabei de falar. Então, não sei, cara. Não sei. Eu acho que o plano tem que ser sempre esse. O Palmeiras tem que ter 33 jogadores, 34 contando o quarto goleiro. Então tem que ter três times. 11 da base. Esse tem que ser o objetivo. Um de cada posição tem que ser da base, pelo menos. Tá? Tem dois goleiros da base? Ótimo. Então tem que ter 12 da base. Um do lateral direito tem que ser da base. Dois zagueiros tem que ser da base. Um lateral esquerdo tem que ser da base. Não sei se é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Titular, reserva, não sei. Eu sei que um de cada posição tem que ser da base. Essa é uma filosofia de time vencedor. De clube, não de time, de clube vencedor. Ter suas categorias de base fortes, que preenchem as lacunas do elenco, que dão condição do clube se reforçar financeiramente, né? Se não vai ser aproveitado, sai vendido e gera retorno financeiro para o clube. Então, categoria de base é um dos pilares de um time profissional vencedor. Então, vê aí as categorias de base do Real Madrid, né? Puta, um time dos moleque foda. O Sub-17 aí jogou o Mundial, time forte, ano passado era forte também. O maior jogador do Barcelona saiu da base do Barcelona, né? O Messi. Então é isso, cara. A gente tem que ter base forte e tem que dar moral, desde que os moleques sejam bons. Agora, é uma coisa que a gente está notando já nas últimas temporadas. Sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Nunca o Palmeiras teve essas categorias tão fortes como tem hoje. Do sub-11 até o sub-17, o Palmeiras arregaça. Só que, a hora que o cara vai para o sub-20, eu não sei o que acontece, que é a hora de virar jogador. É a hora que né, onde os meninos viram homens, né? Não tá rolando. Porque o sub-20 nunca emplaca. Então, uma coisa é você ter um monte de moleque talentoso. Um monte de moleque com puta de um potencial, mas que não vira jogador. Virou, o Gabriel Jesus virou. Qual mais? Ah, o João Pedro, mais ou menos, né? Virou jogador. Ah, vamos lá, ainda não dá para dizer o que que ele virou, porque ele só tem 21 anos. Que mais? Né? Então, tá, eu acho que tá faltando alguma coisa na base do Palmeiras, não sei dizer o quê, porque eu não acompanho, mas. Pelos resultados, eu arrisco dizer que tá faltando aquela última lapidada ser feita com um pouco mais de competência. Tanto isso parece ser verdade que o técnico do sub-20 do Palmeiras não para no emprego. Entra um, fica um ano e sai, fica um ano e meio e sai no máximo. Não tá parando um, porque não estão acertando a mão. Esse cara do sub-20 é o cara que tem que dar a lapidada. É o cara que tem que fazer o cara virar jogador. E não está rolando. Não está acontecendo. Então, isso é uma coisa que a diretoria de futebol do Palmeiras tem que ter muita atenção. Vamos ver se esse cara atual aí, que entrou há uns 6 meses, se ele consegue fazer o que o Jacomini não conseguiu, o que o Bursi não conseguiu. Vamos ver. O que você acha desse boato do boato é coisa de trouxa. Boato é coisa de dromedário. Você é um dromedário maldito que vai ver boato na internet e vem perguntar pro outro trouxa que tá aqui. Ô cacete. Para de ver boato na internet, seu animal de teta. Animal de teta é você, seu dromedário maldito, sua zebra. Sua zebra. Maldito! Ai, por que você não quer o Lucas Lima? Puta que pariu! Aposto que você ia querer o Valdívia de volta também. Aposto. É tão óbvio que o cara não serve pro Palmeiras. Tô falando que ele joga mal. Ele já é bom jogador, mas nunca que vai jogar no Palmeiras. Gildásio Oliveira diz que acho que o Borja agora vai embalar. Então, é aquela coisa, né? É mais um desejo do que uma crença, né? Eu também. Eu quero muito que ele venha a ser o cara que a gente sonhou quando ele foi contratado, né? A gente sonhou que a gente estava contratando uma máquina de gols, que ele era. E, puta que pariu, até agora nada, né? Vamos lá. Ih, olha lá, mais um fã do Lucas Lima. Ah, mas vocês são fã. Jefferson Luiz Sanches. Você é um animal de teta também. Só que você é um animal de teta plus porque você é padrinho. Então você é um animalzão de tetonas. Maldito. Maldito. Dromedário. Isaac Camilo tá muito a fim de ver esses moleques da base. Cara, é assim. uma coisa é você querer ter caras da base no elenco. Eu quero, eu acho que faz parte do planejamento você ter lá 11 da base, ou um para cada posição da base. Mas tem que merecer. Se não estiver à altura do que o Palmeiras precisa, não é para pôr só para preencher o plano de botar 11, caralho. Aí tem que ir no mercado. Então todo mundo critica o Mato, ah, mas aí vai lá e compra não sei quem, mas quer que ponha quem? Quer que ponha o Maílton? Né? O menino teve até uma chance no começo do ano. Não está pronto, não está no nível, né? Gostaria que tivesse. Adoraria ter 11 moleques no elenco do Palmeiras, com DNA palmeirense, prata da casa. Adoraria. Sabe? Mas, por enquanto, não é possível, porque a base não está suprindo. E, repito, o trabalho até o sub-17 é excepcional. Não é que é bom, é excepcional. O que está faltando é a última viradinha, né? Ah, tem o Arouca, né? Também de volante. Puta, tem. Coitado do Arouca, né? O Ricardo Lugarinho tá falando que eu fiquei barbudo e me valorizei. Pois é. Pra quem viu o Twitter hoje, entendeu a referência. Mais uma prova que é uma grande besteira, né? Me valorizei do quê mesmo? Tô só me fudendo. Ah, o Luan diz que prefere o Matheus Salles ao Felipe Melo. Diz que o Zé também pode jogar de volante, pode entrar nessa relação de volantes aí. Então, em lugar com o Matheus Salles, né? Quem? O Zé Roberto, tudo bem, ele vai parar no fim do ano. Então não entra nessa conta aí, né? Rodney. Você não pode contar o Zé, porque o Zé aposenta no fim do ano. Opa, conselheiros do Palmeiras protocolam um pedido de sindicância contra Gilton Avalone. Bom, isso aí já aconteceu uma vez, né? Sabe o que vai acontecer? Vamos gavetar, porque quem manda na pauta do conselho, porque para um conselheiro entrar na sindicância, é uma comissão especial de sindicância que é formada no conselho, não é a comissão ordinária de sindicância, tá? Então, para um conselheiro ser julgado pela comissão de sindicância, tem que ser em reunião do CD. E para entrar na pauta do CD, o presidente do CD precisa colocar o assunto na pauta. E o presidente do CD não vai fazer isso porque ele está comendo na mão do Mustafá, que, por sua vez, é o mesmo lugar onde come o Gilton Avalone. Então, a tendência de não acontecer nada é gigantesca. Mas é ótimo que, pelo menos, os conselheiros estejam fazendo esse tipo de pressão no Gilton Avalone. Não vai adiantar nada, tá? Ele vai continuar vazando, ele não tá nem aí. Eu ia falar um negócio aqui, ia tomar um processo. O Jonathan Francisco está dizendo que o Arthur continua fominha, mas a diferença é que dessa vez o que ele tenta dá certo. Bom, alguma coisa tem que evoluir, né? Deve estar falando do Arthur, imagino. O Leandro disse que o que mais precisa, ou que só o que precisa é de um lateral esquerdo, o resto está bom. Se esse time atual engrenar, se o Cuca realmente está usando como pré-temporada para 18, esse período agora final de 2017, que eu acho que tem que usar também, né? Quanto mais o time tiver engrenado, melhor. Já pensou dar uma arrancada, ganha, sei lá, 10 jogos seguidos? Pô, o time fica interessante, né? Aí você só precisa realmente ir no lateral esquerdo, que a gente não tem nenhum no elenco que satisfaça. Então, mas tudo vai depender, acho que, do desempenho nessa reta final, aí, desses 15 jogos que a gente tem até o fim do ano. E o mesmo Leandro está otimista, está dizendo que essa do sub-20 não virá, vai acabar mudando, porque antes não tinha nem sub-11, nem sub-17, tinha sub-nada. Então já evoluiu. Eu não vejo muita relação entre uma coisa e outra, sabe, Leandro? Eu acho que a função do cara do sub-20, ela é bem específica. E precisa acertar um cara que saiba fazer isso, né? Então você dá atenção, você investe nas categorias de base, nos menorzinhos, você tem a certeza que você vai chegar com um cara com todos os fundamentos no sub-20. Então, do sub-11 até o sub-15, vai. A única coisa que você tem que se preocupar é fundamento, tá? Ensinar o moleque a ser jogador, a bater na bola, correr, a choque, né? A proteger a bola, usar o corpo. É isso que você, cabecear, cruzar. Até o sub-15, no sub-17 que ele começa a desenvolver, acho que os valores táticos. Uma noção um pouco mais coletiva, parte emocional de lidar com pressão. E no sub-20 que ele lapida tudo isso. Então eu acho que falta isso, eu acho que falta um cara que seja um pouco melhor, que consiga transformar um moleque cheio de fundamentos em um jogador que tenha um emocional, que saiba. Entender a parte tática, que seja homem com responsabilidade e não um moleque simplesmente que vai lá e chuta uma bola. Então é essa virada que está faltando, cara. E o fato de ter um sub-15 até um sub-11 até um sub-15 que seja bom não significa que vamos ter um sub-20. A parte que me anima é os caras estão tentando achar um cara que não para um. Né? O último que ficou mais ficou 1 ano e meio. E troca, e troca, e troca. Por quê? Porque eles não estão. Eles estão vendo que eles não estão acertando. Pior é se a gente tivesse 5 anos com o mesmo, não acontece nada e continuasse o mesmo cara. Né? Então, como eles estão trocando, é sinal que eles estão atentos a isso. Então, esse seu otimismo aí talvez se justifique. O Davi Felipe está falando que ouviu numa rádio, hoje eu nem vou citar o nome dessa rádio aí que você falou, tá? Diz que as categorias de base até o sub-17 tem uma filosofia de jogo definida e que só o time principal que não tem essa filosofia. Então, até o sub-17 e o 20 faz essa ligação, né? Outra coisa, é um pouco perigoso você querer moldar as categorias de base ao time principal. Por quê? Porque o time principal está sempre atrelado às preferências do técnico. Então muda o técnico, muda tudo. A gente experimentou isso esse ano, né, com o Fulca e com o Eduardo Batista. O que que você pode mudar em relação a isso? É você obrigar um treinador, antes, obviamente, de assinar o contrato, a falar assim: ó, tudo bem, você vai ser nosso treinador a partir de agora, mas a gente tem um sistema de jogo aqui. Uma filosofia de jogo é a nossa escola. E você tem que se adaptar a essa escola. Você está apto a isso? Você entende isso aqui? Ó? Mostra um esquema para ele. Você sabe montar isso aqui? É isso que a gente quer que você faça. Tá? Você vai fazer isso? Vou. Beleza. Ah, então eu não gosto muito de fazer isso, não quero que você entenda. Então você não serve, amigão, desculpa. Tá? Essa talvez seja uma saída. Quais são os pontos positivos? Você, porra, cria uma identidade futebolística. Né? A gente que é mais velho, a gente é do tempo que todos os times tinham identidades. E que com essa rotatividade que a evolução econômica do mercado acabou proporcionando, todos os times perderam identidades. Então antes você tinha o Corinthians era o time da raça, o São Paulo era o time da velocidade, o Palmeiras era o time do toque de bola. A escola gaúcha, aquela escola de futebol força, e assim por diante, né? Cada time tinha sua característica. Você já sabia como ia ser mais ou menos o jogo contra todos os times, independente de qual era a escalação. Hoje não, cara. Hoje, puta, sai técnico, muda jogador, uma rotatividade muito grande, e os times perderam as identidades. Um dos segredos do São Paulo na década passada, inclusive ganhou 3 brasileiros seguidos, foi que eles conseguiram estabelecer uma identidade para o time deles. Então eles ganharam a Libertadores e Mundial em 2005 e foram tri-brasileiro entre 2006 e 2008, que foi o último sopro de vida desse maldito time, felizmente. Quando eles desmontaram isso, eles passaram a ser essa bosta que eles são hoje, ou voltaram a ser essa bosta que eles sempre foram. A bosta que eles sempre foram, tá? Lógico que, além disso, tem o fato do Morumbi deixou de ser a galinha dos ovos de ouro, né? Mas é importante, cara, é importante você ter essa identidade. Só que o problema é que você restringe bastante o mercado de técnicos fazendo isso. Ou você restringe o mercado, ou você vai acabar contratando um cara que não vai conseguir pilotar a Ferrari. Então, tem dois lados essa filosofia. Eu acho importante. Eu optaria por ela, mas tem contras também. Tem prós e tem contras, tem que ser bem administrados. O Bruno Cripa. Bruno Cripa, você é descendente do goleiro do nosso campeonato mundial, Fábio Cripa? Interrogação. Ele pergunta o que que eu acho de colocar um ex-jogador identificado para um planejamento no sub-20, tipo um Evair. Não seria interessante? Não, cara, não. Eu acho que não tem nada a ver. Jogador com identificação, esse tipo de coisa, eu acho bobagem. Eu acho realmente um negócio que é boleirice, sabe? Remete a amadorismo. Eu acho que a gente tem que ter nas categorias de base, o departamento de futebol profissional, os caras mais profissionais possível, ou possíveis. Independente se ele tem. É ex-jogador, tem identificação com o Palmeiras? Não, eu quero profissional, cara. Sabe quem que tem que ter identificação com o time, com a camisa? Nós. Jogador é profissional, comissão técnica é profissional. Quanto mais profissional for, melhor. Não estou fechando a porta para ex-jogador nosso. Não é isso que eu quero dizer, né? Mas que se o Evair for um cara super qualificado para trabalhar com sub-20, eu não tenho nada contra. A questão é, ele é qualificado para trabalhar com sub-20? Só o fato de ser um ex-jogador, um ídolo, não o credencia para esse trabalho. Ao Humberto de Assis Neto. No Twitter tem um maluco que diz que é palmeirense, mas tumultua o tempo todo. É viu vídeo de jogador e corneta e mente pra caralho. Por que que você segue ele, ô mané? Por que que você segue? Você não tem o botão lá de unfollow? Deixar de seguir? Usa esse botão, ô anta! Felipe Vidal está perguntando sobre o Arthur, já falamos sobre ele. Quem encerra o contrato esse ano? Acho que de relevante ninguém, só o Praz, né? O Praz ainda está em conversas. E o Egídio. De cabeça eu tenho esses. Até o Tirone saiu na mão com o Gilto. Sei que não é. Será que não é esse o segredo da base do Santos, usar ex-jogadores? Me explica, cara, qual seria o benefício que o cara tem de ser ex-jogador em relação a um cara que é especialista e profissional? É o que eu estou falando, o ex-jogador ele pode, deve ser usado desde que ele seja bom em formar sub-20, tá? O que você pode até fazer é trazer um cara identificado para ele aprender como forma um sub-20, tá? Para ficar de estagiário, de auxiliar, e sei lá, daqui 4, 5 anos, ele tem aprendido bastante, e aí sim ele usa essa identificação dele com o clube, que é um estímulo a mais para o moleque que está ali aprendendo, né, querendo virar profissional. Então ele vai ter um cara que manja de formar um moleque que, além de tudo, é um ídolo, tem passado, tem história, que vai chegar uma hora que ele vai juntar a galera lá no meio do campo, faz a rodinha ali, conta as histórias, deixa os moleques, né, de pau duro para ser jogador de profissional. Isso é super legal, mas não agora. Eu acho que até seria legal fazer um trabalho nesse sentido, preparar, sei lá, dois ou três ídolos para isso, caras que estejam a fim de entrar nessa carreira, E desde que eles aprendam, que eles se credenciem para fazer essa função, aí não teria nada contra. Ó, alcancei aqui o fim das perguntas, hein? O Roginho aqui não respondeu se é o Roginho original, né? Roginho! E também nunca mais vimos o José! José, o José deve ter ficado triste, né? Que a gente deu uma trollada, né? Ficou bravo, mas paciência. Então é isso aí, senhores. Eu queria agradecer mais uma vez a companhia de vocês. Relembro que na semana que vem vamos fazer só a partir da terça-feira, tá? A partir não, na terça-feira. Periscatos, obviamente, porque segunda-feira tem jogo, tá certo? Palpite de vitória, obviamente, né? Não espero nada menos do que uma vitória e um bom jogo. Os últimos jogos do Pacaembu têm sido bons jogos do Palmeiras. O Palmeiras não sente sair do Allianz Parque, né, para jogar no Pacaembu. Felizmente isso tem acontecido e espero que isso continue acontecendo. Não espero só de desejo, mas é o que é a tendência, né? O Coritiba com a zaga reserva, Palmeiras crescendo, Palmeiras com o ambiente em paz. Então, espero boas coisas para esse jogo de segunda-feira. Então, na terça a gente comenta, tá certo? A gente volta a conversar sobre. Finalmente jogo, né? Que saco ficar sem jogo, uma merda. Lado bom de ter jogo na segunda-feira, que daí demora menos para ter o próximo, né? Bela merda, bela bosta. Senhores, até terça-feira então. Obrigado pela companhia. Tchau.